Existem missionários e pregadores que fazem qualquer coisa para atrair o público. E um certo missionário, meio charlatão, ele resolveu inovar no Evangelho. Pegou um papagaio e fez esse papagaio repetir várias frases do Evangelho, vários versículos chaves do Evangelho. E depois de treinar bastante o papagaio, ele fez uma propaganda numa pequena cidade e saiu também com um serviço de alto-falante num automóvel, anunciando para a cidade que sábado ele iria apresentar para o povo o primeiro papagaio pregador. Um papagaio que antes só contava piada suja, mas que agora era um papagaio cristão, um papagaio que tinha se convertido, um papagaio que ia pregar o Evangelho. Ele fez aquilo para juntar gente no auditório da cidade. E no dia marcado, o auditório estava lotado. Todo mundo queria ouvir a pregação com aquele papagaio que antes tinha uma boca muito suja, mas que agora era um papagaio convertido e ia pregar o Evangelho. E o povo ficou esperando. Então, no momento adequado, aquele missionário charlatão, que só queria reunir o povo para tomar o seu dinheiro, esse missionário, ele anuncia para o povo: agora vocês vão ouvir a mensagem do Evangelho com o papagaio convertido. Ele colocou o microfone na frente do papagaio e aquele silêncio geral no auditório. E ele disse: pois não, papagaio, a palavra agora é sua, pode pregar. E o louro ficou quieto. Não disse uma única palavra. O auditório ficou esperando para ver se o papagaio falava, mas ele não disse nada. Então, o missionário, meio constrangido, disse: calma, calma, que o papagaio vai pregar. Pois não, papagaio, pode começar o sermão. E o papagaio, quieto, olhava para o auditório e não dizia nada. O missionário foi ficando sem graça. Algumas pessoas já começaram a vaiar. O missionário chegou até o papagaio e disse: vamos, papagaio, faça aquilo que eu te ensinei. Começa a pregar aí para essa multidão. E o papagaio, quietinho, não disse nada. O povo começou a rir, pessoas começaram a tirar bolinhas de papel, outros começaram a assobiar, outros começaram a vaiar. Então, o missionário pediu silêncio para o auditório. Falou: olha, com essa agitação, o papagaio não vai pregar. Vocês têm que se comportar, porque isso daqui não é um teatro, isso daqui é uma igreja. Então vocês vão ouvir agora o papagaio pregar. Prega, papagaio! E o papagaio, nada. Então ele falou: vai, papagaio, prega, senão eu vou quebrar o teu pescoço, eu vou arrancar todas as tuas penas. E o papagaio olhou para o missionário, viu que o homem já estava descontrolado, roxo de raiva. O papagaio abriu as duas asinhas e falou para o povo: igreja, vamos entrar em espírito de oração, porque o diabo está se manifestando. Meu amado, minha amada, parece piada, mas não é. Eu estou te contando essa história, esta ilustração, para te ler finalmente o seguinte versículo que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quando você fica nervoso, quando você perde o controle da situação, quando você grita, quando você xinga, quando você briga, quando você ameaça, então não é mais você que está no controle, nem é Deus, ainda que você queira ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas quando você coloca o sol sobre a sua ira, então você está dando lugar ao diabo, e a partir daí tudo pode acontecer de ruim, porque as obras do diabo são más. Mas eu estou dizendo para você que ninguém pode ficar bravo? Não, não é isto. É isso que o Evangelho está dizendo? Não, não é isto. Você pode se irar, mas você não pode colocar o sol sobre a sua ira, você não pode esquentar mais ainda, você não pode perder o controle, você não pode sair da tua personalidade, você não pode dar lugar ao diabo. Você pensa que a ira é uma coisa ruim? Não, a ira muitas vezes é uma coisa boa, desde que esteja no controle. Você nunca leu ali no Evangelho, quando o Senhor Jesus, vendo os vendilhões no templo, ele preparou um azorrague, isto é, ele fez um chicote. E com aquele chicote, totalmente irado, o Senhor Jesus expulsou do templo tanto os que vendiam como os que compravam. Pois é, ele estava muito irado. E irado ele disse: saiam daqui, seus ladrões e salteadores, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Jesus estava irado, mas ele estava irado dentro do bem. Ele estava irado agindo na razão. Ele estava irado agindo dentro da palavra de Deus. Às vezes você pode ouvir uma pregação e o pregador pode estar, até como nesse caso da ilustração, contando algo que parece até uma brincadeira, mas que no fundo está trazendo uma mensagem de peso para você. Porque muitas vezes você tem saído do seu controle, você tem saído do seu normal, você tem colocado o sol sobre a sua ira, você tem pisoteado os fracos, você tem visto que às vezes a pessoa está arrependida, ela vai te pedir desculpa, ela está te pedindo perdão, e você aproveita para pisar mais ainda sobre ela. Isso é colocar o sol sobre a ira, isso é dar lugar para o diabo. A ira não é uma coisa ruim, desde que a ira esteja dentro do controle, desde que a ira esteja dentro da razão. Mas a partir do momento que você perde a razão, que você fala o que vem à sua boca, a partir do momento que você faz tudo o que dá na sua cabeça e fala tudo aquilo que lhe convém, então você está dando lugar ao diabo e você está agindo contra a palavra de Deus. Tem gente que pensa que ficar com espírito demoníaco é somente aquela pessoa que está estrebuchando, que está dando estremelique, mas a pessoa que está dando lugar à ira descontrolada, ela também está dando lugar ao diabo. E tem muita gente endemoniada, tem muita gente perturbada e ainda não se deu conta que esta ira não é de Deus. A ira que fala palavrão, a ira que ameaça, a ira que diz que vai bater, que vai arrebentar, a ira que diz blasfêmias, isto não é de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, deixa a ira de lado, coloca o Senhor Jesus dentro do teu coração, deixa toda a contenda, deixa todo o mal de lado e deixe também o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Não deis lugar ao diabo, mas antes, dai lugar ao Espírito Santo de Deus. Música.